me chamar um pouco mais a retaguarda, por favor. Paulo Gol 915, para autorização de tráfego para Brasília. 915, informação aqui, o avanço de cópia. Seria prevista? Arbor Elefa. Arbor Elefa? Afirmo, Arbor Elefa, Gol 915. Grato. Eu não necessito alongar o push não, porque nós vamos usar o seu pushback. Ok. Necessidade de alongar porque fará simultâneo com o total, que havia chamado primeiro que o senhor. Tudo bem, tudo bem. Pagou, sem informação aqui, o número da cópia. Gente, essa aqui, ela vai cópia. Informação, quilo. Oceano 6200, Salvador. Ajuste 1098, desça para 2000, direto Duna, pro ILS. 18 no ajuste, da presente direto Duna para 2000 pés, o Xaner 60, 6200. Pronto. 991, autorizado por Tibete, Samidate. Autorizado, semana para o estado. 991. Para a cópia, Gol 715. Gol 715, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pedro 17. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120, decima 8, transponder 5112. Autorizado 360 para Brasília, decola da 10, com curva direita, saída Arbor, Elefa, via Pedro 17. Controle 120, 1208. 5112, eu transpondo. Gol 9715, acontecimento correto, sempre quando para feedback. Bora, Gol 9715. Salvo, tá 3, Gol 953, parou. Táxi COB 1978, 4 horas. Lanterna Campinas, então 3, Gol 953. São 3, Gol 953, autorizado táxi via Pat, Windia, ponto 0, chama Torre. 118, decimal 6. Ajude o simetro no 018, um bom voo. Pátio, Índia, 0026, 32, são 3 anos que fez uma fase. Combatão, gosto para Golf, quanto cópia? Gosto para Golf, autorizado de Lewis, nível de voo 060. Decola da 17, curva direita, saída Coral. O controle opera 120, decimal 8, transponda 0264. Total 9911, aguarde o pushback. Gente, estamos aguardando. Rio 5973, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera, chama Torre 118, decimal 6. Justiça de altímetro no 018. Pátio Índia, sempre de 118, 9, Papa Golf negativo. Papa Golf, confirme a ferramenta do controle do transponder. Golf no pátio da Eva, estacionamento de táxi, chama Torre 118, decimal 6. Chama aí, poste táxi, faz com o Golf. Tá 9911, autorizado pushback, chama pronto táxi. Parei para o táxi, 9911. Círculo 3, autorizado a linha de colapso, toma 0, vento no 30 graus, 1, 2, lanche. Autorizado a linha de colapso, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 3. Rio 5973, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Plano 3153, decolar 229, chama controle 120298. 208, boa, tá 3153. Controle de Salvador, bom dia, tá 3153, cruzou 1600 Delta. Então 3153, controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, após 2 mil pés, foi Leda, Leda Bridge. Após 2 mil Leda, Leda Bridge, tá 3153. Prossegue táxi via Pátio Índia, ponto zero, chame torre 118 decimal 6. Ajuste altimetro no 018. Tripe 5594, chame Recife 12545. Recife 12545, graças. Cada 6200 está autorizado a aproximação e ele é. Autorizado o LSXA, proceder 6200. pagou, vetorizado ingresso, sistema 7, aporte pronto. E o 5973, decolado 232, chama controle 120 decimal 8. 208, grato, bom dia. Controle, o Rio 5973 decolou, está cruzando 1500 pés. Rio 5973, controle, contato radar. Controle Salvador, bom dia, 353, também, informação quilo. Trip 5316, vou para Duna, desça para 6000 com 1018 PLS. Duna 6000 1018, 5316. Paulo Gol 1715, posição 09 para pushback e acionamento. Gol 1715, autorizado pushback e acionamento, Samitaxi. Está autorizado, semana pronto para táxi, Gol 1715. Salvador, bom dia, Azul 4208, sente da informação Kilo, autorização 350, Recife. Azul 4208, aguarde de cópia. Azul 4208, ponto cópia. Pronto. Azul 4208, autorizado Recife, nível de voo 370, via Upper Whisky 58. Pistão no zero, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponda 5161. Tudo bem, oceano 6200. 286, 6200. Via Apple 58, controle 208, 5161 no transponder Azul 4. Azul 4208, o planejamento correto, reporte pronto para pushback e saneamento. Toma pronto. Continue a aproximação, reporte frente pouso baixado e travado, aguarde pista livre. Reportar baixado checado, aguarde a marcha, né? 6200. Chame Recife, 13325. Caso negativo, 1251. Recife 3325251, da 3153, bom. Boa. Acho que eu vou vagar golfe, decolado 36, chame controle 120 decimal 8. Qual? Papagolf, controle, meu cordial. Cordial, subindo para o 060. Positivo, está em contato o radar, Oscar Papagolf. Gol. Oeste, hotel Kilo, ventilação para sequenciamento. Esquerda, proa 030, tem como limite localizador. 030, limite ao lado, que é o hotel Kilo. CNE 6200, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 20 graus, 15 nós. Ele pôs pista 10, só confirma a direção do vento. Vento no 20 graus, 15 nós. Certo. 1715 com 137 a bordo, 3 horas e 44, alterna e confirma, pronto para o ataque. 1715, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera, chama torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro 1018. Está autorizado Pátio Índia no ponto de espera 118, 6, gol 1715. Ajustado 1018. E o 5973, chame Recife 12545. 9-1-1. Então, 991, chame o controle, 10 decima 8. 1-2-0-8, total. 2-0. Controle, bom dia. Total, 9-9-1-1. Total, 9-9-1-1, controle, contato radar. Contato radar total. Hotel Kilo, direita 080 para o localizador. 080. Trip 5316, livre LS. Centro da LS, precisamente. Zero, no solo 240, pela direita, estive solo 1219. Estive à direita, Samão 219, Anderson, 6200. Delta autorizado Manati pelo corredor externo, pista 17, curva direita, a mil pés. Acionador responde 0125, controle 120, decimal 8. 1 no 5, ponte de espera da 1 no 0, pronto. 1 no 7 no 5, decolagem imediata. 1 no 7 no 5, autorizado a linha e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 20 graus, 1 no 2 nós. Está autorizado a linha e decolar, vai ingressar na intersecção, voo 1 no 7 no 5. Alfa Juliette, posição 02. Livre táxi, Alfa Juliette, posição 2. Chané 6200. FLS, visual. Positivo. Cheque o trem, chame a torre. 1186. Torre 2253. Iniciar a decolagem, gol. 1715. Sim. Desça para 5.018, chegada a marca. localizador, o aspirador aqui. Ciente, livre LS, checa o trem, chame a torre, 1186, rocha que até aqui. Volta aí, grato. Torre, Oscar, até aqui, ó. Acho que o Delphine com essa aproximação, cheque de pouso, que legal, no 08, aguarde pista livre. Certo, Oscar, até aqui. Vamos no 75, decolado 242, chame o controle, 120, decimal 8. 795, controle, contato radar, após 2000, gira à direita e voe direto a Elefa. Após 2000, curva na direita, direto a Elefa, voa no 795. Oi, Salvador, trip 53, 16, baixado travado. Trip 53, 16, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 149, nós, quer negar no 08. Autorizado no 0, trip 53, 16. O 922, ajustado 1098, direto Duna 2000 para ILS, 922. É, por gentileza, solicita você para chegar, está um pouco alto aqui no setor. Se eu só autorizar, a gente pode manter até a velocidade, por favor. Ah, positivo, está autorizado, 2000 pés na chegada. 2000, muito obrigado pela gentileza. 3196. Todos controladores, se você assim. Trip 5316, prossegue via Alfa Juliet, remoto 1-3. Via Alfa Juliet, remoto 1-3. 5316. Hotel Papá, confirma. Papatão Gosca, hotel Kilo. Confirme se baixar e travado. Baixou e travou, Oscar, hotel Kilo. Acho que hotel Kilo, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 14 nós. Sente, livre pouso. Vale. Boa. papapá Lima, Papa Mike, controle. Proga rotatória, acionado 0135, 01 na borda. Seguinte, Lima, Papa Mike, operação visual, ajuste no 018, chame a torre, 1186. 286, o Lima, Papa Mike. Gente, acho que eu tenho aqui, o Lima pediu pela direita e chame só 1209. 209. Salvador, bom dia, o Papa, Papa, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga. Papa Mike do grupo Zulucia, prosseguindo para Salvador, acionado 0135, já comunicou com controle e com transferência. Gente, com a condição de sua intenção é pousar na 17, confirme? Afirmativo, no pátio da bata, senhora. Gente, continua a aproximação, reporte nacional para pouso na bata, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prosseguirá com a na 17, o Lima, Papa Mike. Solo 4208 Azul, pushback acionamento. Azul 4208, eu tenho um Mitsubishi Marquise que vai passar sua retaguarda após o mesmo autorizado inicial pushback, chame táxi. Após o Mitsubishi a cauda, autorizado, chama táxi 4208. Positivo. Grato. Mike está ingressando na final da 17. Gente, continua a aproximação, reporte para pouso. Portará quando para pouso, Lima, Papa Mike. Fala Salvador, muito bom dia, Altan 3179, cliente da Lima, autorização Guarulhos. Altan 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 370. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridging, Bridging, intercepta, Pesulu, 16. Controle, opera 120, decimal 8, transponda 5404. 9. Guarulhos, nível 370. Decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda, Bridging. Após bridge, Upper Zulu, 16. Controle 1208, transponder 5404, TAM 3179. TAM 3179, transponder 5405. Chame pronto para pushback e acionamento. 5405, TAM 3179, chama push acionamento. Solo, vento 120 graus, 14 mais. Gente, o Lima Papa Mike, poderia confirmar o QNH? 1098, graças. Olimpo 03, autorizado Recife, nível de voo 230. Decola da 10, curva esquerda.